origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: "Venha, vem cá!" Sim, é mais um Não Ovo começando. E eu já vou apresentar uma bancada logo do começo. Pra não esquecer. Que é pra não esquecer, entendeu? Então à minha direita é ele, Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Bom, Brian, só alegria. Só alegria. Na minha frente, ele, Igor Seco. Fala, meu povo. Não é o Igor Seco. Hoje não. Não é? Hoje não. Quem que é? Eu sou só eu, é. Como é que eu te apresentei outra vez no RPJ? Como o Guilherme Afonso. Ó. Guilherme Afonso. Olá, seres humanos. Fala, meu povo, cara. E a minha esquerda? Não vou falar, fala, meu povo, não posso. Quem senta nesse lugar tem que falar, fala, meu povo. E a minha esquerda, Luigi Rister. Olá, fiéis ouvintes do Novo. Tudo bem com vocês? Tava rindo do Gui Afonso? Não, é que eu gosto daquele. O Guilherme Afonso, do canal Guilherme Afonso. No Twitter, Guilherme Afonso. Pra quem não conhece, entendeu? Com o site Guilherme Afonso. É uma piada muito interna, queria ter mais graça. É, nenhuma. Ah, beleza. O tema de hoje, antes de falar do tema de hoje, é bom a gente falar uma coisa muito importante. Já comentei aqui várias vezes que nós temos a nossa ouvinte número 1 aqui. Que quem é? A Mari Gracioli. A Mari! É verdade. Que é uma amiga nossa, que, cara, ela tuita todos... A Mari do CrossFit. Se ela sair candidata a vereadora, vai ser... Mari do CrossFit. Vote Mari do CrossFit. É verdade. A Mari do CrossFit... 13013. Ela que é... ela é muito peculiar, porque ela é alérgica, por exemplo. Pouca gente sabe disso, ela é alérgica à bicicleta. Ela é alérgica. Alérgica à bicicleta? Alérgica à bicicleta. E qual parte da bicicleta? Calói. De preferência quando ela é atropelada. Porque ela sempre é atropelada por bicicleta. Por bicicleta, exatamente. Todos os dias, pelo que eu entendo. É por isso que ela faz CrossFit, não tem a bicicleta ergométrica. Né? Ela chega na cadeira e... Ela fala, agora é só CrossFit. É, CrossFit não tem bicicleta ergométrica. A Mari Gracioli, que é a nossa ouvinte número 1, segundo o último Ibope, que sempre tuita todos os links do Não Ovo, sempre comenta todos os Não Ovo, ela converte pessoas para escutarem o Não Ovo, então ela é um exemplo para todos vocês não ouvintes. Uma pregadora. É, quer o quê? Bater na porta do vizinho e falar: já ouviu o Não Ovo hoje? Faz isso. Ela é uma testemunha de não ovo. Ela vai de manhã, domingo de manhã, ela domingo vai na porta da vizinhança. Ela vai, ela uma maletinha. Ela fica tentando converter a galera. Uma maletinha, um iPod. Isso. E vai mostrando. Ela é maravilhoso. E a Mari Gracioli, ela mandou pra gente aqui, ela não, né, mas ela fez a ponte do quê? De mandar pra gente, adivinha só, mais uma vez ganhamos cerveja! Cerveja. Palmas para a cerveja! Palmas para a cerveja! E não é qualquer cerveja, não. Não, é bonita. É aquela cerveja que tem o Seu Jorge na propaganda. Ah, é? É, já viu? Não sabia. O Seu Jorge, ele aparece na propaganda e ele canta, sabe a música? Como é que é? Não é muito garoto, Seu Jorge, mas garoto. Ele faz... Tanto é porque ele é Seu Jorge. É verdade, é meu Jorginho. Meu Jorge. É, não é o Jorginho. Não, Jorge. Se fosse o Jorginho, se fosse o Jorginho, daí ia ser outra coisa. E aí ele que faz a propaganda na Caravelle. Fala, pá, Caravelle, gostosa, Caravelle é diferente. Como Caravelle? Legal. Caravelle, eu acredito, o Seu Jorge, ele é um cara... Ele fala que é uma cerveja premium, fala que é uma cerveja delícia. O Seu Jorge, ele é um cara que eu olho nos olhos dele e eu acredito que ele tem bom gosto pra cerveja. Tem, ele tem cara de... Ele passa a credibilidade de que toma uma cerveja. É verdade. Ele tem cara de que manja, de fala sobre cerveja. E aí ele faz a propaganda da Caravelle. A gente recebeu aqui os 6 rótulos da Caravelle, 6 diferentes rótulos. Não, sim. Só o rótulo, né? A garrafa também. É. E a cerveja dentro, que é melhor. É incrível aí. Isso. É o kit completo. Foi o que a gente pediu, né? Não manda só a garrafa, manda cheia, né? É melhor, é melhor. Quais são os nomes aí? Tem um panfletinho aqui. Qual? Essa aqui que eu e o Guilherme estamos tomando é a cerveja... É, o que que é? É o puro malte ou é a cerveja Keller? É a que tá na minha mão, que é a Weiss. Tá. Ah, tem a Vice, que é a que você tá tomando. Essa não é a que eu tô tomando. Eu tô tomando a outra. Essa aqui. Eu tô tomando essa aqui, ó. Tá, então você tá tomando a Keller. Qual que é a nossa aí? A nossa é uma Vice. Uma Vice. Eu gosto, a descrição é bela. Qual que você tá tomando, Luigi? Eu tô tomando uma IPA. Ah, Luigi tá na IPA. Tô na IPA. E é engraçado porque eu tô tomando junto com o Davi. O Brian tá tomando a Caravelle junto com o Gui e o Luigi tá tomando sozinho aí, pô. Por quê, né? Né? Porque será? Alguém aqui tem algum problema, né, com álcool. Mas tudo bem. Muito obrigado aí pelo presente. Então, hoje o podcast de hoje está abastecido com Caravelle. É, sim. A IPA, só pra você ver, ó. O teor alcoólico da Weiss, que vocês estão tomando, é 5. Ah. A da Keller é 4,5 e da IPA é 7,5. Nossa. Foi feita pra você, né? É a melhor, é a mais gostosa. Foi feita pra você. A minha tá bem boa também. A minha é, tá bem boa. É só eu que gosto, sou... Eu gosto mais levinha. É só eu que sou o Jorge. Caravelle, Caravelle, Caravelle. Toma Caravelle, Caravelle, Caravelle. A gente vai contratar eu pra fazer os jingles, sabe? Pô, gênio. Depois a gente vai pesquisar como é que é, como é que é a música da propaganda. O Bayer coloca. Nada a ver com isso. Tomara o Bayer coloca. Como é legal? Você imagina o seu Jorge num banquinho, no barzinho. Isso. Caravelle, Caravelle, Caravelle. Caravelle. Deixa o Bayer colocar de verdade agora. Como é que é? Melhor o Bayer colocar a verdadeira. Bota só pra mostrar como é que é, porque eu não, a gente não lembra de cabeça. Aí a galera lembra. Se você quiser sabor, tome Caravelle. Nosso barco aportou. É a Caravelle. Depois do trabalho encontrar meu amor. Com a Caravelle. Jornal ou novela é com ela que eu estou. Pronto, beleza. Já deu pra entender. A voz do seu Jorge, inclusive, é muito parecida com a sua, viu? É, eu já não. Eu tava pensando nisso agora. Falei, caralho, além de tudo, eu tenho a voz igual do seu Jorge. Como pode, né? Como que pode? É impressionante. Tantos pontos em comum, né? Bom, o tema de hoje. Esqueci qual que é o tema de hoje. Falamos aqui da Caravelle, esqueci. Eu vou dar uma dica. Ah, lembrei. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Esse meu jeito de viver. Ah, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar o comando estalho com seu poder. Pode que lá. É o patriota brasileiro cantando Pokémon. Ah, tem a versão do patriota. Ao invés de falar Pokémon, fala comunista. Comunista! Com o meu poder! O tema de hoje é esse desenho maravilhoso que embalou toda uma geração. Sim. Olha só que bonito. Parece que eu tô lendo. Até a do Patriota, com certeza, ele assistiu Pokémon. Uma geração que é a geração... O Pokémon o quê? Anos 2000? Finalzinho dos anos 2000. Acho que é por volta ali de 1998, que foi quando surgiu o anime. Não, finalzinho dos anos 2000. Finalzinho dos anos 90. É, porque finalzinho de anos 2000 é 2008. Ah, sim, sim. Né? Se eu não me engano, o jogo é de 86. Nossa. Ah, não, o jogo é antigo. É antigo, e aí o desenho é 92. É, mas o que vale é o desenho. Vale é o desenho. Não, é mais velho? É mais pro finzinho mesmo. Eu acho que é 98. É que naquela época as coisas demoravam pra chegar no Brasil. Não, o Pokémon ele foi meio que rápido. Ele chegou na Record, na febre, assim. Foi uma febre. Os caras não ficaram esperando ela ir aos poucos. Foi, tipo, como explodiu. Já explodiu pros Estados Unidos, já trouxeram pro Brasil. Já foi pau. Se espalhou como um choque. Se espalhou como choque, como do, choque trovão. Do trovão. Pikachu! Eu gostava. É a voz do Ash, muito louco. Você tá muito animado. É que ele tá sempre sofrendo. Você já percebeu que todo podcast tem cerveja, você fica muito mais animado. Pô, é por isso que eu recomendo a todos que mandem cerveja pra cá. A gente quer fazer uma caixa postal do Não Ovo. Você vai lá só e vê. Só pra cerveja. É. Boa. Mas dependendo da marca, eu vou furar. Então... Bom. O Pokémon, inclusive, que ele era conhecido aqui no Brasil pelas mães como Pokémon. Pokémon? É, Pokémon, porque as mães não, sabiam falar. Não sabia falar, então era Pokémon. E aí o Pokémon, cara, foi uma febre absurda por aqui, né? Foi. Sim. Teve de tudo, além do desenho, não sei o quê. Teve música da Eliana lá, cantando, teve música... Ah, não, essa é Power Rangers. Isso é Power Rangers. Não, Eliana era muito... Pokémon, alguém cantava música que era Eliana. Pokémon, ah, Pokémon, acho que é isso mesmo. Era Eliana. Ele tem poder... Pokémon, é, Pokémon, Eliana, eu vou pegar os Pokémon. A letra não era muito bem essa, mas era isso aí. Eles são os Pokémon. Vai e bota aí, vai e bota. Isso é da época que a Eliana era da Record e ela tinha aquele programa com o Chiquinho. Sim. Ah, que era o melhor programa da... Caralho, o da... Ô, Luigi, puta que pariu. Para, velho. É que eu lembrei do Faz 50. Desculpa. Ele não para quieto, mano. Eu vou tomar um gole de cerveja. Continua. O que, que é o Faz 50? Não lembro. É o Chiquinho, ele falava. Faz 50. Pra quem? Eu não sei, ele saiu fazer umas reportagens nas ruas. Ah, e aí ele chegava e falava. É, quanto tá esse pastel? Ah, 5,50. Ele virava, faz 50. Ah, tipo, era tudo, era só isso a reportagem. Chiquinho dele. Era muito bom. O programa da Eliana era muito bom. Não. Era bom, tinha um anão. Tinha aquele anão defeituoso, meio fumante. O Pitoco. Ele era meio fumante. Não, o Pitoco tinha uma cara de fumante. Tinha pra caralho. Ele morreu, né? Pitoco, o nome dele não devia ser Pitoco, devia ser Bituco. Talvez era. Parece que andou morrendo o Bituco. O Bituco andou morrendo? Ele andou morrendo. Tinha um Bituco. Se ele é anão, ele não morreu. É, ele virou pomba. Parece que ele morreu. Ele tem virou cara... pomba. É, anão não morre, anão vira pomba. Ele pô, tava lá, criançada, amem seus pais. Aí, cortou, galera, comercial. Ele acende um derby, puta que pariu, que moleque do inferno. O Pitoco era tirado. Assim. Vamos pra Love Story hoje ou não vamos, porra? O Pitoco tinha uma cara de fumante mesmo. Tinha o Chiquinho, que tinha uma cara de bicheiro. Tinha aquela barriga tinha aquela falsa barriga. Lá. Barriga falsa do cacete. O Chiquinho, que depois ele virou... Aí ele acabou com a vida dele, que ele virou o Senhor Banana. Vocês lembram disso? É verdade. Ele tinha um programa... Ele tinha um programa chamado Senhor Banana. Ele decidiu seguir carreira solo. Ed Banana. Ed Banana. Ed Banana. Como assim? Você não tá ligado? Procura no YouTube depois. Ed Banana. Ele seguiu carreira solo na televisão. E aí ele tirou a barriga, tirou aquela cara de Chiquinho. E ele se vestia de amarelo. De amarelo e era o Ed Banana. Chapéu amarelo. Tipo máscara. Era a roupa da máscara. Tipo máscara. Tinha o chapéu verde. Tinha o chapéu? Tinha o chapéu amarelo. Mas tinha barriga? Não. O programa dele era todo temática de banana. Não fazia o menor sentido. Cara, não fazia sentido nenhum. Não fazia o menor sentido, cara. Eu preciso ver isso. É de banana. Tem no Netflix. Deve ter no Netflix. Aquele cara que acha que tem tudo no Netflix. Olha lá, a foto aqui. Tem ele de chapéu. What the fuck? Que merda é essa? É o Chiquinho, cara. Cara, e ele sem a roupa de Chiquinho, ele não tem nada a ver com o Chiquinho. Não, ele parece o Tom Cavalcante, sei lá. Tem nada a ver com o Chiquinho. É um cara nada a ver com nada. Olha, que cara de bosta. Que merda, porque é banana, não entendi isso. Sei lá. Pois é, mano. Devia gostar. Mas não durou muito. Não durou muito. Não, óbvio que não, né? Ficou 3 meses lá. Sério, foi muito raro. Uma bosta. E o programa da Eliana tinha, que foi... Sei lá. Você gostou da Eliana? Eu não tô achando sentido nisso. O cara era o Chiquinho da Eliana, ele virou o Senhor Banana. O programa da Eliana tinha o Melocoton, né? O clássico. Sim, que era o antecessor do Pitoco. Que talvez era o Pitoco já. Será? Porque as perninhas mole. Não sei. Só se fosse 2 Pitocos um em cima do outro. Ou 3. Não, o Melocoton ficava sentadinho, ele tinha aquelas perninhas de mola. Alto? Ele era do SBT. Eu achava que ele era um bonecão, teve tipo a Priscila época, do Colosso. Teve uma época que ele andava. O começo ele começou tipo bonecão desses de fantoche e teve uma época que ele andava. É, eu lembro dele mas grande. Mas ele era pequeno, ele não era tão grande teve assim. Teve uma época que ele andava, ele não tomou a vacina da paralisia infantil. Ele não conseguiu mais andar depois. Aí parou, aí perdeu as pernas num acidente. Entendi. É verdade. Tinha o computadorzinho que ela falava. Tinha um computador que ela conversava. Tinha outra coisa muito legal do programa da Eliana, que era o C1 e C2. Vocês lembram disso? Não. C1 e C2 eram dois humoristas. Que tinham no programa da Eliana, você lembra, Davi? Não? Só eu lembro disso. E porque eles eram de Santos, acho que é por isso que eu lembro. Ah, que uma vez eu fui numa balada, eles estavam lá e a galera tirava foto com o C1 e C2. C1 e C2? E aí eu joguei pebolim com eles na balada. Mas o que era o C1 e C2? Cara, que loucura. Aí tinha uma música, era C1, C... Não, isso não é essa música. É assim, C1, C2, C1, C2, C1, C2. Cara, para de inventar a música. A galera acha que é verdade, que você canta com tanta... convicção. Propriedade, assim, que parece verdade. Mas não é, não existe essa porra. É que C1 e C2 é tipo a evolução do B1 e do B2. É, as bananas de pijama. Mas era isso, só que eram 2 caras de 50 anos. Pedófilos. Era um negócio meio... Aqui, ó, C1 e C2, o Davi achou uma foto. Nossa, a gente vai botar essa foto no Google Imagens aí, C1 e C2. Cara, e... Vocês não lembram disso? Não. O que que é Eliana? Caras engraçadinhas. O que que é Eliana tem com bananas? Que ela tinha o C1 e C2, o Chiquinho virou banana. É verdade. Ah, eu lembro! Você lembra? O lembro. Careca, eu acho que ele tem um canal no YouTube hoje em dia. Tem, é o Júlio Cossiello. Ele mesmo, eu sabia que eu conheci de algum lugar. Enfim, tinha... O programa dele era muito louco. Resumindo. Era uma loucura resumindo, foda. Resumindo, eu tinha... Porque o que eu gostava bastante é que ela criava as próprias versões de música, como essa música do, sim, do Pokémon que a gente criou. Mas o tema de hoje não é Eliana. Não é uma Eliana. Pena. Parece, mas não é. O tema de hoje é Pokémon. Pokémon. Pokémon, você falando de Pokémon, qual que é o primeiro Pokémon que vem na tua cabeça, Brian? O Pikachu. Pikachu. Foi. Falou Pokémon... Charmander. O... Charmander? Olha aí, sempre você, foi o mais é o Pikachu, Pikachuzinho. Pikachu não, também. Pikachu. Pra mim é o Bulbasauro. Buba. É. Que agora eu gosto dele falando. Buba, buba. Parece um, parece um caipira com câncer. É. Parece o Pitoco. Parece o Pitoco. Ele parece estar reclamando da vida. Parece que tá reclamando. Então, Bulbasaur, Sar. Ele fica muito puto. Eu gosto do Bulbasaur por causa disso. Sim. Ele parece uma velha reclamando. Parece. Uma velha fumante. Uma velha fumante. Reclamando do sinal da antena. Eu acho muito da hora. Caiu um sinal da Globo aqui. Pokémon, que foi um desenho que foi a primeira vez que eu tive a chance de... Acho que eu ia perder meu bebê e deixei ele perder o... De dar o meu primeiro beijo pra assistir um episódio do Pokémon. Que é muito melhor, né? Você lógico, beija, eu já contei essa história lugar. Aqui, ó. Já contou no episódio sobre primeira vez. É, pela primeira vez. A menina pegou, ligou lá no interfone da minha casa e falou assim, vem aqui, meus pais saíram, não sei o que. Eu quero beijar na boca. Eu falei, você tá louco, mano? Tô dando um episódio mó louco aqui do Pokémon. O Pikachu tá... Fazer o que aí? Pikachu chegou na final da Liga Johto aqui, porra. É, você parece, vou beijar, vou evoluir? Não vou. Agora o Pokémon pode ser que evolua, a gente não sabe o que vai acontecer. Fala pra você sabe dar um choque no trovão? É. Se você souber. Se não souber dar um choquinho, me avisa. Se não der um choquinho em mim, eu não vou. Então teve esse episódio interessante pra mim de Pokémon. Isso que marcou sua vida. Que marcou minha vida, mas um episódio que marcou muito pra mim, que eu acho que foi a maior batalha do século. Que não foi. Como é que maior batalha do século? Não foi Anderson Silva versus cocaína, não foi. Jean Willis e Bolsonaro. Jean Willis versus Bolsonaro. Não foi Goku e Freeza. Gogo, ixi, longe disso. Não, também. Foi Metapod versus Metapod. Pô, esse foi louco, hein? Vocês lembram disso? Uma batalha de paciência. Eu sou frio. Essa não, mas foi. Pô, você olhava. Quem não lembra do Metapod? Digita no Google Imagens, mas eu vou. Metapod. É, eu acho que a pronúncia é essa, né? É, essa mesmo. Metapod. O Metapod, o que que ele é? Ele era um Pokémon que ele não andava. Ele não era comia, um Pokémon casulo. Não dançava e não beijava. Não beijava. Era um Pokémon. Casulo. É, casulo. Era um Pokémon no estado vegetativo, praticamente. É, todo Pokémon tinha. Ele parecia um pepino também, né? Parecia. Era um pepino deformado. Um pepinão. Todo Pokémon tinha mais de uma evolução, né? Ele tinha todo o estágio 1. Não. Não? Não, não é todo. A maior parte dos Pokémons agora, tinha três estágios. O Pokémon ele é muito complexo. É muito complexo. Pra mim só existe 150. É, isso que eu ia falar. Nem os caras que fazem um Pokémon, eles entendem direito. Então, mas onde eu queria chegar é que cada Pokémon tem três estágios úteis, digamos assim. E aí o Metapod, ele era um Pokémon que o estágio do meio dele era um casulo e depois ele virava uma borboleta. Isso, ele virava Butterfree. E a primeira... Vamos combinar, Luigi, assim. Todo Pokémon que a gente fizer, você faz barulho. Então, o primeiro estágio dele era o Caterpie. Caterpie. Eu não lembro. É só falar o nome dele. Não era. O Caterpie era um... Era um negocinho, era uma gemidinha. Não era o nome. Nem todo fala o nome. E aí ele era um Pokémon legal. Ele era meio estranho, mas era assim. Ele jogava teia, um dos golpes dele. Nos primeiros episódios ali, quando a Misty entra na história, ela tem medo do Caterpie, porque ele é um inseto. Um inseto, ela tem medo do inseto. Sim. E aí ele vira o Metapod, e depois ele vira... Ele evolui. Que eu acho errado chamar de evolução, porque ele vira uma merda de um casulo. É, mas é que eles quiseram fazer associação com a borboleta. Lava da borboleta, blá, blá, blá. Só que, cara, daí ele pega esse porra desse Pokémon e usa numa batalha, um Pokémon que não faz nada. Não, mas parece que ele tinha poderes psíquicos, não tinha? Não, ele só tem onde ficar mais... Não tinha poder psíquico. O único poder dele, acho que era endurecer. É que aumentar a defesa dele. Que é o máximo que ele pode fazer, já que ele não tem braço, não tem perna. Harder! Eu acho que ele tinha que usar o Pokémon tacando ele no outro. Ah, ele tinha que pegar o guarda-pó na mão. O Metapod e tacava ele no pode outro. Pode fazer isso? Não sei, mas... Eu acho que vai contra as leis. Pelas regras da rinha de galo. Pokémon, vamos falar a verdade. Pokémon nada mais é do que uma rinha de galo. Rinha de animais. Total, só que animais. O cara botou isso pra crianças. Não tem nada de belo em Pokémon separado. Não, é horrível. Não, o moleque sai... O moleque com 10 anos de idade. O moleque sai com 8 anos de idade. Amanhã fala, eu vou sair de casa. A mãe deixa. Caçar Pokémon, a mãe fala, tchau, filho. É. Não, hoje você vê um monte de... Não, a mãe tem uma empregada Pokémon. É, o Mr. Mime. É, o Mr. Mime. Como é que é? Mr. Mime. Nossa, não lembrava disso. Mas ele ficava com a vacina. Nossa, imagina um testão no Facebook dessa porra, essa empregada Pokémon hoje em dia. Não, você vê essa geração agora, essa geração não, porque é tudo rapaziada de 35 anos. Nossa, conheça a história do publicitário que largou tudo e foi viver o sonho dele de viajar pelo mundo. Conheça o empresário que vendeu a startup e foi viver no Vietnã. Sabe, tipo, essas coisas. É culpa do Pokémon, que ele cresceu assistindo Pokémon, que ele viu o Ash com 10 anos. Falei assim, ô mãe, é o seguinte, eu vou cruzar o país aqui caçando animais selvagens. Tudo bem, filho, passa lá no professor Carvalho que ele vai te dar um rato elétrico pra te acompanhar. Ah, isso é bom também, porque eu lembro que o primeiro episódio do Pokémon, ele tinha que ir no professor Carvalho pegar um Pokémon. Tipo, todas as crianças da cidade iam fazer isso. É. E aí ele chega atrasado e não tem mais Pokémon. Então, peraí, o professor Carvalho, ele era meio que... Ele era meio contrabandista de animais. Contrabandista de animais, mas ele era meio que... Tipo, o Papai Noel de bairro pobre, tá ligado? Que dá uma bola pra criançada, dá uma boneca pra criançada. Sim, pega um caminhão e dá uns Pokémon pro povo. E na verdade, ele também tava incentivando ali o trabalho escravo infantil. Porque ele colocava as crianças pra ir rodar o mundo e tal, atrás de Pokémon, certo. Pra poder cadastrar na Pokéagenda. Na Pokéagenda dele. Pokédex. Na Pokédex. Ia mostrando tal, quando você conhecia um Pokémon novo, ele te mostrava o que ele era, tal. Toda essa conversa era só pra... Então, peraí. Então, olha só, isso aqui é quase uma teoria, isso aqui. Tá virando já. Porque, veja bem, o professor Carvalho, mais nada, era do que um cara que tinha uma startup, certo? Ele tinha uma startup da Pokédex. Sim. Então ele usava crianças... Primeiro smartphone, que não era fone. Ele usava crianças pra cadastrar pokémons seu banco de dados. Exatamente. Ou como se fosse o Wikipedia. O catálogo dele. Sim, e aumentando o catálogo. Aumentava o catálogo. Como se fosse o Wikipedia, as crianças trabalhavam de graça pra ele aumentar o conhecimento de 10 dele sobre anos, Pokémon. 8 anos, tal. Realmente nunca tinha parado O Japão é outro mundo, né? É um desenho, né? Mas eu acho que esse desenho só reflete o que realmente acontece lá. É, tipo, ele baseado não tá no Japão, reais. Você sabe disso, né? Eles não estão no Japão? Não. Onde que eles estão? Num país mágico. Na cidade de Palit. Palit. Continente de não sei na onde lá. Nossa, tem um continente? Tem. Tipo, tem as regiões, né? Ali a Jotô é a região de Jotô. Eu acho que ali é a região de Jotô, se eu não me engano. Eu acho que é o tudo é Jotô. É Jotô, aí tem a região do seu... Viridian. Viridian? Eu lembro de Viridian. Mentira. Canidia. Eu só assisti até a segunda temporada, é o que conta. Eu parei de assistir quando o Ash mudou a cor do boné. Mudou a cor do boné, ele muda o trio ali, o Charizard, o Squirtle e o Bulbasaur, ele pega o Totodile, a Chikorita. Esse já é a segunda fase. E aquele parece um tatu lá. O Tatuzento. O Taturiro. Esse mesmo. Tatumon. Aí eu falei, caramba, agora não dá mais não. Ah não, aí já virou várzea. Mas foi quando virou mais do que 150 pokémons. Acabou com a música da Eliana. Não, ela dava spoiler. Por isso que eu sei que são mais de 150. São mais? Ela já dava spoiler. Na verdade, ela já sabia disso antes. Spoilenta do caralho. Porra, se fosse hoje, pregar ele pra essa pública. Que hoje não pode dar mais. O Pokémon ele virou uma bagunça e o Ash continua criança até hoje. 60 temporadas depois, Ash. Ele ainda é criança. Por isso que eu acho que ele tá em coma num hospital e é tudo um sonho dele. Eu entro nesse papo aí, Gui. Bem lembrado. Porque, bem observado, Gui. Porque o que acontece? Eu já ouvi esse papo aí, uma teoria da conspiração, que na verdade o Ash, ele tá em coma. Ele tá vendo esse... Tá loucão. Apesar que, vamos falar a verdade, qualquer série, qualquer filme tem a teoria do coma. Todo lugar. Tá. Todo lugar que tem uma coisa mais viajada tem a teoria do coma. Eu acho que existe. Eu acho que nossa vida pode ser um coma. Eu acho que o mundo do Pokémon é real. Enfim, segundo a galera, o Ash, ele aconteceu alguma coisa com ele, tomou um choque do Pikachu, sei lá o que aconteceu. Ele botou o dedo na tomada. Isso. E acha que é o Pikachu. Ele nem chegou aí no professor Carvalho, porra nenhuma. Carvalho era um professor de verdade, ele tava indo pra escola. E aí ele começa a fazer essa viagem. Tem 10 anos de série e ele não cresceu nunca, velho. Não, tá não em cresceu coma, não. É tem um coisa sonho errada. Dele, algo. Ah, ou seja, é igual a nós, a gente 10 anos depois continua. Tem 10 anos de série. Não, é porque, imagina. Tem muito mais de 10 anos. Mas, veja bem, é muito difícil você filmar isso e depois editar. É verdade. Então, um dia é um capítulo, mas um dia, ou uma hora, é um capítulo. Ah, pode ser. Uma hora na vida do Ash corresponde a um dia pra gente. Então é outro. Pode ser, pode ser. São 20 anos de série, sim. Mas talvez tenha passado tudo isso em 6 meses. Entendi. Pode ser, faz sentido mesmo. Mas é porque gravar com animais é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eles não tem que adestrar eles. É uma confusão. Você pede o Pikachu fazer um negócio, ele tá fumando lá. Tá no camarim fumando. Trailer dele fumando. Com o Pitoco lá. Caraca, não sabe. É verdade. Não tinha pensado por isso. Pitoco. Eu gosto do Pokémon da musiquinha de abertura. Que é mó grossa a música. Como é que é? Exato assim. Pokémon, temos que pegar. Isso eu sei, caralho! É mó grossa, sabe? Corta o cara. Isso eu sei. O cara todo feliz cantando. Temos que pegar. Isso eu sei, porra! Eu sei que tem que pegar essa música. Mó grossa, cara. Tô aqui pra isso, né? Eu ficava triste com essa musiquinha, cara. Toda vez. É verdade. Mas era melhor o finalzinho. Como é? Acabava o episódio, eles ficavam mostrando os Pokémon pra você aprender as Pikachu. Fazia o rap, né? O rap do Pokémon. Era o muçulmano que fazia. Squirtle. E eles iam falando todos os Pokémon e eu ficava no caderninho anotando. Cara, imagina você rimar 150 Pokémon. É só o trabalho. Só o muçulmano conseguiria. Pô, é muito legal, cara. Verdade, muito loucura. É verdade. E tinha um final também que alternava com esse, que era o quê? Quem é esse Pokémon? Não, isso era no intervalo. Era comercial? Era comercial, porque aí quando voltava no intervalo, ele mostrava resposta. Qual era. Ah, é. Quem é esse Pokémon? Era muito Pikachu! Bom. Não! É um Bulbasauro, pô! Bulbasauro! Eu sempre chutava, é o Pikachu. Eu sempre falava assim... Qualquer sombra. Eu olhava e falava... Isso aqui é um Jigglypuff. Aí vinha era o Faustão. Errou! Era exatamente assim. Dá um bom mashup isso no YouTube. Dá mesmo. É o Faustão. E a polêmica que tinha com o Digimon quando surgiu o Digimon no Brasil? É verdade, tinha uma polêmica forte, né? Porque sim. O Digimon surgiu depois do Pokémon, eu acho, né? No Brasil, sim, pelo menos. Começou na TV Globinho. No mundo foi depois. Pra mim, o Digimon era na TV Globinho. Era na TV Globinho, era rival. Aí que tava a grande pegada. Tem algo que Pokémon nunca vai conseguir ser melhor que Digimon. Ai, meu Deus. É uma polêmica, hein? O clipezinho de abertura. Era melhor. Eles vão se transformar. Para seu mundo salvar, juntos combatem o mal. Os Digimon são demais. Digimon, digitais, digitais. Ah, essa parte era legal. Era tipo. Era o robôzinho. Era a Angélica do Júnior. Era a dança do robô. Era a dança do robô. Faz aí, ó. Digimon, ó. Dança do robô. Digimon são campeões. Era mó foda, ela fazia uns efeitos. Mas eu não gostava de Digimon porque tinha uma coisa que me irritava. Porque assim, ele digivolvia pra um. Digivolvia. Isso, esse negócio aí. Digimon. Pum mais foda. Isso. Só que depois ele voltava. Ué. Não era igual. Não era. Ele não ficava pra sempre. Você evoluiu, daquele jeito. Evoluiu, beleza, você é fodão agora. É. Ele não, ele você. Tinha outra coisa que eu não gostava do Digimon, que era o seguinte: tinha muito Digimon que ele tinha formato humano. A maioria. E eles falavam, eles falavam. Eles falavam de verdade, era né? Muito foda. Primeiro que todos os nomes terminavam com Mon. O que é muito errado. Por porque o Pokémon, que termina com On, né? Também deveria ter. O Digimon também terminou com On. Sim, mas por que o Pokémon é Pikachu, não é Pikachumon? Porque é melhor. Entendi. Então, o Pikachu não falava. É superior, é simples assim. Os Digimons, eles falavam. Eles conversavam. Porque o Mon é porque os nomes ficavam legais. Tipo, Agumon, Digivolve para Greymon. Ele mudava a voz. Ele ficava um negócio que eu falava, fodeu. Ele usava esteroides, né? Greymon Super Mega Digivolve para Metal Greymon. É muito Nossa, foda. Metal Greymon é muito mais legal que Raichu, entendeu? Metal Greymon. Quando ele transformava errado. Os nomes são fodões. Virava o Screw Greymon. Como assim? Puta que pariu. Ele evoluiu errado? Nossa, eu gostava mais. Agora eu vou começar já. Eu gostava muito mais de Digimon do que Pokémon. Absurdo. Agora que eu lembrei, era muito foda. Vou até tomar um gole da cara velha. O que eu fiquei bravo? Screw Greymon, o dia que ele virou Screw Greymon. Saudades. Quem lembra? Mandem no Twitter. Screw Greymon? Screw Greymon. É que ele tinha... Screw Greymon? Greymon. Ah, acho que era Greymon. É que era o Chutai, que ele era o equivalente ao Ash. E tinha o Agumon, que era o equivalente ao Pikachu. Ah, mas vamos falar a verdade. Aquele molequinho lá, do lado do Ash... Tomava um pau do Ash. Nossa, tomava. Quem? Ah, mas tomava muito. Não, o cara do Digimon, o menininho lá. O Tai? É. O cara, você não percebeu que o Agumon vira o Metal Greymon? Não, foda-se. Não tô falando dos Pokémon não, do Digimon. Do molequinho. Tô falando assim, ó. Colocar dois moleques de 8 anos pra se bater. Isso. Briga de rua. Natural. É, eles se encontram no Japão. O Ash, meu amigo. Quem é que ganha na porrada? O Ash tá com 63 anos. O Tai não. Não, e o Digimon ainda tinha uma desculpa pro tempo não passar. O Digimon é melhor, muito mais pensado. Porque no Digimundo, o tempo lá passava mais rápido. Ah. Ou mais. Não. É, tipo uma hora na Terra equivalia a 3 dias no Digimundo. Ah, tinha um Digimundo paralelo. Então, tipo, eles estão. Ah, eles não crescem, mas também lá no Digimundo o tempo passa mais rápido. O que eu lembro é que tinha no Digimon, tinha um nerdinho que tinha um computador. Ah. Em vez de ser uma maçãzinha mordida, era um abacaxi mordido. Ah, porque era o pineapple. Não, isso aí era já... idiota. Isso aí na iCarly lá usa isso também. Você vê como é, né? Pra você ver como o é Digimon, uma bosta esse Digimon. O Digimon ele era meio Matrix, então. Ele tinha outro universo. Era tipo um Freakazoid. Freakazoid? Era o Pokémon com Freakazoid. Aí, por favor, não. Por que não Pokémon com Freakazoid? Porque o Freakazoid era um desenho que o cara entrava no computador e tinha um outro mundo lá dentro. E era um mundo. Era o Digimon. E aí ele virava o Freakazoid. Como é que o Digimon, os moleques do Digimon entravam no Digimundo? Eles entravam pelo computador? Ah, eles tinham um portal, eles tinham o Digivice lá. Tipo, daí subiu uma. Sei lá, era muito louco. É muita coisa de hacker, tá ligado? Só hacker. Não é coisa de hacker, caralho. Hacker é TV Cruze. E quando eles iam evoluir, faziam um som mais mó da hora de guitarra. Aí subiu o negócio e... Rock and roll. É verdade, isso é legal. Era rock and roll, tinha um só rock and roll. Pokémon Digivolve, pô, era muito foda, cara. Não, mas ó, pensa bem. O Pokémon, ele tinha uma pegada de elementos. Isso era muito legal. Sim. Ah, entendeu? Sim, porque era como se fosse um Jokenpó dos elementos. Ah, isso é verdade. Né? Jokenpó dos elementos. Você tem que saber qual é melhor pra jogar. Porque o elétrico, ele pá na água. O da água, pá no fogo. O do fogo, pá na pedra. E tipo, é verdade, bem pensado isso, é. Era um Jokenpó de elementos. Um Jokenpó com vários elementos, tá? Exato. O problema é que ele se perdeu num determinado momento, porque os caras falaram assim, não... Então, de fazer mais bichinho de pelúcia aqui, vamos fazer mais Pokémon. Precisa vender mais. Pokémon. Vamos fazer mais Pokémon, vamos fazer 10 mil elementos fantásticos. Fugiu daqui. Dos elementos que já tinha? Aí começou uns Pokémon assim. Pokémon, vai, o Psy lá, o Psyduck. Tá, mas ele é psíquico. Um psíquico, que já não é um elemento, não, fogo, um elemento terra, água, coração. Não, entendeu? Mas ele tá dentro de 150. Não, tá, mas aí beleza. Daí o cara vai fazer um psíquico aqui, porque 150 pra dividir por fogo, terra, água, né? Coração vai não ficar difícil. Tá. Então vamos inventar uns aqui. Só que daí começou umas viagens, tipo, metal, Pokémon de metal. É, eu achava os mais legais, eu achava aqueles de pedra, que o Ash nunca teve nenhum. Puto, Geodude era meu favorito. Eram uns muito loucos. Eu gostava do Onix. Eu gostava, o meu preferido. Nossa, era aquele que era uma bolinha que lutava boxe. Ah, ele era uma bolinha ver. Peluda, assim. É o Prime. É, esse mesmo. É, esse era um macaco, porra. Ele não era de Prime, pedra. Macaco? Prime? É, o Prime é um macaco. Tá, mas do que ele era, então? Ele era macaco. Ele era de tinta. Ele era da terra. Ele era de terra, tá? Eu gostava desse. Não, era Pokémon. Isso era outra categoria. Não, ele era lutador. Pokémon lutador. Lutador, lutador. Que já não faz o menor sentido. E aí tinha um outro que lutava boxe. O Hitmon Lee e o Hitmon Chan. Então, e o Hitmon Top. Baladinha top! Que era uma homenagem pro Bruce Lee e pro Jack Chan. Esses Pokémon eu achava muito louco, os de luta. Só que o Ash era um bosta, ele nunca teve. Não, mas é errado ter um Pokémon de luta. Porque a partir do momento que você tem um Pokémon de luta, todos você os tá Pokémon roubando, você pega um Pokémon de luta e bate na outra criança e pega a Pokébola dela. Fim, né? Eu não sei se pode. Eu não sei quais são as regras do Pokémon, porque por que eu não posso pegar, sei lá, um Charizard, que é um dragão gigante, e chegar numa cidade. Botar matar fogo todo em tudo e pegar então, todos os eu também não entendo isso. Também não. Quais são as regras? Eu que acho que eles têm tantas... Porque eu podia usar pra assaltar alguém. É? É o que a família Rocket tenta fazer. É perigoso, porque tu vai assaltar um cara... É verdade. É, tu vai assaltar um cara que tem um Pokémon de água e fudeu o teu Charmander. Mas e aí? Depende, se eu saio voando com o Charmander e taco fogo numa cidade... Acabou a cidade, pode ter. Imagina, todo mundo é um terrorista em potencial. Aí tem um ponto. Brian, para de me cortar, Brian. Ah, desculpa. Eu estou falando nesse momento. Eu tô ansioso porque Pokémon revive meus sentimentos mais... Meus sentimentos de infância. Não, assim, cara, lembra um episódio que tinha, que era um Pokémon que era... Ele até depois virou um Pokémon normal, mas ele era um Pokémon gigante, que era tipo um dragão. Dragonite. Dragonite. Não, Dragonite era foda. Que era um episódio a última que tinha... evolução. Era um episódio que tinha uma torre lá, um farol. A Liga Laranja. É, e aí ele era tipo um mistério da cidade. Isso, e era ele é um dragão gordinho, né? É, com umas asinhas pequenininhas. Sim. Ele não tinha umas asonas grandes. Uma abelha. Ele era tipo o Luigi com duas asinhas. O Luigi tá chorando agora. Porra, foi muito foda o final da Liga Laranja, cara. É porque o Ash tava desmoralizado. Ele tinha perdido a liga, a liga principal. Ele ganhou as esfinges. As esfinges. Ele ganhou as esfinges. Na Liga Habibis. Eu tô afastando esse cálice de cerveja de mim. Não, ele ganhou as esferas do dragão, as insígnias. Isso. E aí ele perdeu as esferas do dragão. Lá, as esferas do dragão. Porque o Charizard Dragon Ball ficou de graça lá, que ele perde. E aí ele tava desmoralizado, pá, não sei o quê. Ele foi lutar a Liga Laranja. Ah. E aí o chefão da Liga Laranja, ele tinha um Dragonite. E o cara, tipo, era invencível. Então, aí o Ash usa quase todos os pokémons dele, tipo, e o cara não cai, o Dragonite vai, luta o Charizard. Aí o Pika, porra, foi foda, cara. Tipo, nossa, cara, eu suei. Mas aí já era um Dragonite normal, então. Porque esse do farol, ele era gigante. Eu lembro que ele era maior que o farol. Eu lembro disso. Não, mas ó, veja bem. Pokémon tinha isso aí da lição de moral. Que o Ash, ele não ganhava todas as batalhas, não. Não, geralmente ele se fudia, inclusive. Ele tomava vários pau, mano. Sim, vários pau. Ele se ferrava muito. E outra, ele tinha que lutar ao mesmo tempo que a equipe Rocket lá, ficava tentando sabotar ele. Todo episódio, né? Ou seja, o Pokémon, ele é como se fosse a vida real. Que é você em busca dos seus objetivos, sabendo que sempre tem alguém tentando puxar o seu tapete. Roubar o seu Pikachu. Em vários momentos você vai perder. Vários momentos o seu Charizard não vai te obedecer. É verdade. Você tem que seguir em frente. Ele fica rebelde. Você tem que ir em busca das suas esfirras. Vai em busca das esfirras do dragão. Eu quero ver desenho das esfirras do dragão. Tinha uma outra coisa que eu lembrei agora do Pokémon que era legal. Era aquele personagem, aquele negão japonês. Era o Brock. O Brock. Ele era tarado pra caralho. Japonês. Era um negão japonês. Sim, tarado. Tarado, aí que tá. Ele era um cara muito tarado, cara. Pela enfermeira Joy. Era uma criança tarada. Taradinha. Ele, em todo centro Pokémon que eles iam, que eram todas enfermeiras Joys iguais. Que no, também é um grande mistério do Pokémon. Quer dizer, tem uma explicação, né? Tem. Elas eram primas. Na verdade, no desenho eles falam isso. É. Eram são primas. Irmãs gêmeas. É, mas a explicação é, né? É igual a Turma da Mônica, né? É mais fácil de desenhar, né? Ah, sim. Já tá feito aqui o desenho. Vamos replicar. Agora preciso fazer uma pergunta que essa é polêmica. Ai, ai, ai. Que a gente não tinha idade suficiente pra debater mais. Ih, lá vem. Enfermeira Joy ou policial Jane? Quem você iria? E agora, hein? O Brock, ele curtia as duas, né? O Brock curtia qualquer. Se o Pikachu caísse, ele botava. Não balançou as pernas. Mano, se a Jigglypuff abre a boca diferente, o Brock era tipo um pedreirão japonês, assim. Ah, Brock e as meninas passavam. Lembra aquele Pokémon que era um Pokémon que tinha uns lábios grandão, assim? Lembra disso? Ah, dava beijo. Era um Pokémon Jinx, isso. Tinha uns tetinhos. Tinha uns tetinhas. Tem uns peitinhos. O Brock, certeza que pegou uma dessa. Certeza. Se ele captura um Pokémon desse, ele fazia um estrago. Jinx, velho. Verdade, Jinx. Era Jinx. Era do Natal, né? Ela parecia uma cantora de ópera. Daquelas que ficaram aqui. Tipo, monstro saca bem, ó. Isso, exatamente. As pesquisas que eu mesmo pesquisei dizem que a AIDS começou com um cara que transou com macaco. Parece que sim, certo? Parece que sim. Só que a Globo quer que você acredite. Não estava lá, não vi no YouTube e tal, mas me falaram isso aí, né? Pesquisas que eu mesmo pesquisei. Por que será que ninguém nunca no Pokémon transou com Pokémon? Mas, chama zoofilia quando é com animal. E com Pokémon? Pokémon chama como? Não faço ideia. Pokéfilia. Acho que sim. E se pesquisar, deve ter hentai de Pokémon. Puta. Porque o japonês faz isso. Com certeza absoluta. Se pesquisar barra junto com hentai, você vai achar. Você é bem-vindo ao Japão. Ó, você que tá escutando agora o podcast no ônibus, tá com a cabecinha no vidro, né? Já é um clássico do Novo, né? Já ouvi o podcast. Ouvi o podcast com a cabecinha encostada no vidro. Que tá, enquanto a gente tá aqui falando, você fica ali encostado com aquela cara de compadre Washington deprê, né? Sim. E aí você fica ali, tal. Aproveite esse momento que você só tá ouvindo, tá, né? Tá mexendo em redes sociais. Isso. Abre o Google Imagens e digita Hentai Pokémon. Não, cara. Faz isso. Hentai, H-E-N-T-A. Primeiro olha pro lado e vê se não tem uma criança sentada no banco. Não, do jeito que tiver. Tem que mostrar a realidade. Tiver uma velha, a vida é assim. Você pega, abre Hentai Pokémon, vê qual que é a primeira coisa que te chama atenção e bota no Twitter aí pra gente, no @nãoovo, que eu quero ver as melhores respostas. O que que te chama mais atenção no momento que você digitou isso? Que eu tô com medo de pesquisar, então vou deixar pros outros pesquisarem. Melhor, certo, melhor não destruir nossa infância. Melhor. Ah, não, foda-se. Eu quero que deixa dos outros. Não, deixa dos outros. Encerra! Pokémon tem essa pegada também da família Rocket aqui que a gente tava falando. Equipe Rocket. É, caralho. É, eu acho que é a família Rocket Lima. É a família Restart. É a família Restart agora. Uma coisa muito importante, inclusive. A equipe Rocket tinha um Pokémon que falava. Ele era tipo um Digimon. É isso único, aí que eu ia falar. Era... O Meow lá... É o Meow que é um... Por que que ele fala, é um mano? Então, tem um episódio que explica por quê. Tem um episódio que fala. Ah, é verdade. Tem que ele miau, aprende. Miau, miau. Ele fica lá lendo as coisas assim. Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau. Sequência de... Miau, miau, miau, miau. Ele foi aprendendo a... Mas ele parece tão bonzinho, né? Não, mas ele... E por que ele tá no tipo do mal? Ele tá sendo obrigado. Ele andou com más companhias. Tipo pitbull. Pitbull te morde na rua. Nossa, que pitbull malvado. Eu acho que é isso que o Brian falou. Ele é uma boa pessoa, mas anda com más companhias. Exatamente. A mãe fala. Pokémon tem muita lição. A mãe deve falar pra ele, né? Pokémon tem muitas lições. A mãe gato deve virar pra ele. Filho, você tá andando em más companhias. Não é, mãe. Eu gosto deles. Eles são legais. Eles usam fantasias. Eles usam uniforme. Eles têm uma apresentação legal. Isso é uma apresentação. A melhor apresentação de vilão de todas. Como é que era? Alguém lembra da apresentação? Valente. Você que é o encarregado das músicas aqui. Prepare-se para encrenca. Encrenca em dobro. Para defender o mundo da devastação. Para unir os povos de nossa nação. Para denunciar os males da verdade, caralho, do amor. Para estender nosso poder nas estrelas. Jesse, James, equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. Aí o Meow entrava, às vezes ele falava assim, Meow, é isso aí. Ou às vezes ele falava assim, lutar. Nossa, cara, o Luigi realmente lembrava disso. Lutar. O que é legal, porque eles fazem mó discurso de salvar o mundo e tal, não sei o quê, e aí, de repente... Vamos acabar com tudo. Vamos acabar, ou se você se rende, ou o pau vai comer agora. É o Isis do Pokémon. E o que é mais legal disso é que o Ash ficava olhando. Ele podia sair correndo. 5 minutos falando e o Ash lá. Ele podia sair correndo. Ele gostava também da apresentação, era muito legal, cara. É verdade. Não, o mais legal é que, assim, ficava 10 minutos de desenho, os dois fantasiados, enganando todas as crianças, e de repente... De repente eles tiravam a fantasia e aí Equipe Rocket! Ah, e aí sempre, eles começavam a cantar. Eu sempre falava, puxa, não imagina. Não dava pra saber que era eles. Cara, as fantasias eram muito fantasiosas. Mano, se o Super-Homem bota um óculos lá e ninguém descobre. É? É verdade. Quem que é a família Rocket, caralho? É Equipe Rocket. Que não pode se fantasia. Esses tinham umas fantasias mais elaboradas que o sim, Superman. Muito mais que um óculos. É, era bacaninha. Aliás, tem um episódio do Pokémon que ele foi proibido em vários países, justamente por causa de uma das fantasias, o Jesse, né? É. O James, né? O James, ele coloca uns peitão, assim, tipo de silicone, ele se fantasia de mulher. Mesmo? Ele um travecão. É, ele se fantasia de mulher do Coringa, sabe? Tipo, ele fica com esse peitão. É mesmo? É. Que legal. Daí proibiram. Esse, o do Porygon, tem mais um que é proibido. Tem aquele clássico que foi proibido, que foi o episódio da, né, que ficou... mundialmente famoso como o episódio da epilepsia. Eu tinha medo. Tem aquele episódio que eles matam o Paulo. Eu sempre quis ver esse episódio. O churrasco, que também foi proibido. Não sei desse. Esse é foda, cara. Foi o Rodrigo Hilbert, né, que matou. Ele mata o Taurus, que é o boi. Daí eles assam a costela de chão, fica 10 horas, 10 que eu história e tal. E o boi laça. Foi proibido isso. Mas é na Liga do Sul? Não, é aqui na Primeira Liga. Primeira Liga? Na Liga Premier Liga. Primeira Liga? Premier League. Daí ele... É sério, tem um episódio que eles vão lá e tal, mata. É verdade, cara, eles estão rindo, mas é verdade. O Ash pergunta, de quem que é essa carne? É lá do Taurus. Puxa, mal gostava dele, queria capturá-la. Ele captura o outro Taurus. Vocês lembram que ele tem um Taurus, né? Tem vários Taurus. Então, esse Taurus era irmão do Taurus que eles comeram. É sério, pode procurar aí. Vou pesquisar. Foi um churrascão. Vou pesquisar no... Como que chegou essa lenda da epilepsia pra vocês? Não, porque é pra uma mim, lenda, cara. Não, é que assim, pra é mim... É real. É que surgiu depois um boato de que não era um episódio específico que causava, que era, não, era o Pikachu. Não. Era e aí eu morria de medo de ver aquilo. Não, aí já virou lenda. Mas é que assim, tinha um episódio específico em que ele tinha tanta cor e girava tanto a parada, tá, que as crianças no Japão, que eram as que tinham a primeira informação ali, né? Que assistiam primeiro, se pegavam do forno já. Não precisava dublar. É, não precisava dublar, né? Tinha falava esse problema a aí. Voz original. Então elas ficavam de frente pra televisão e várias crianças que já tinham tendência à epilepsia, possivelmente, claro, acabaram tendo um ataque epilético na frente da televisão. Pelo que eu vi, o episódio era alguma coisa que eles entravam no computador. Polygon, eles iam atrás de um... E aí eles iam atrás de um Polygon, e aí a luta entre Pikachu e Polygon era um negócio... Polygon. Como é que era o barulho do Polygon? Ele não tinha barulho. Não tinha barulho. Era um barulho de modem só. Era barulho de modem conectando. É, daí na hora que eles entravam no computador pra ir atrás lá, tinha um monte de luz, um monte de coisa. Mas não foi muita criança, foi tipo 13, assim, dando um exemplo. É, mas... mas foram quantos crianças? 13? 13. Porra, é criança pra caralho, velho. É, as pessoas acham que foram milhares. Não, foram poucas. Eu acho que foram milhares. Não, pra não, foram milhares. Eu lembro que na época... Eu até hoje não assisti esse episódio. É, até onde eu sei, parou o Japão inteiro. Parou. O Japão parou ficou de luto 8 dias. Eles transmitiram num telão lá numa avenida. E a população foi tipo mil homens de preto. Caiu. Verdade, verdade. É verdade, rolou isso mesmo, na praça, né? Ouvi dizer. Naquela esquina lá do Japão. Naquela esquina que sempre aparece ali. É, na esquina da Hayawaken com a Ninhainha. Essa mesmo. Nossa, foi aquele telão gigante. Verdade. Puta, isso aí. Foi ali. Bom, chegamos a uma conclusão aqui de que existe uma grande rixa Pokémon Digimon. Tá. Eu quero saber... Ah, não por parte de nós, fãs de Digimon, porque a gente aceita que não, Pokémon é inferior. Fale por você, que nós. A gente não entra em debate. Que nós. Quem tem nós? Que entrar em debate é os fãs de não, Pokémon. Não, quem é nós? Eu. Eu, o único. Eu quero fazer uma votação. Eu vou fazer uma série de votações que a gente vai botar depois no Twitter também, que eu quero ver a galera, se a galera concorda com a gente ou não. Pokémon ou Digimon? Luigi. Digimon. Pokémon. Pokémon. Pokémon. 3 contra 1. Ok? Segunda votação. Qual que é a segunda? Aí, deixa eu pensar. Tá bom. Eliana ou Angélica? Ah, eu Eliana. Eliana também. Eliana também, unanimidade. Eliana. Ed Macedo ou Roberto Marinho? Roberto Marinho, traficante. Traficante. Traficante. Roberto Marinho. É, Roberto Traficante. Então, agora a pergunta final, que essa vai ser polêmica, hein? Enfermeira Joy ou policial Jane? Policial Jane, que ela tem uma motoca. E ela tem aquele cachorrinho lá que eu esqueci. O Growling. Growling. Tem uma motoca, é ótimo. Você. Eu tava pensando numa homenagem com as duas, pode ser? Não. O Brocão não. Maior. Eu tô modo japonês, Brock. Japonês negão. Não vem querer abusar, não. É uma ou outra. Difícil. Qual que é mais da hora? Eu vou de enfermeira, então. Enfermeira. Okay. Eu gosto mais da enfermeira também. Ixi, ficou pra mim desempatar aqui. E agora? Enfermeira de Joy. Não, desempatar não. Se você votar na enfermeira, a enfermeira ganha. Se você votar na policial, empata. E aí o público decide. Não, eu vou votar... Foda-se o público. Eu vou votar na enfermeira Jay, sabe por quê? Enfermeira Joy. Ela... Enfermeira Jay, que é do outro programa. É outro... Porque ela me lembra... Ai, ai, ai. Ela me lembra a Marimu. Ah, porque ela tem cabelo rosa. Verdade. Cabelinho rosa. Não, caraca, minhas fantasias agora vão para um outro tem, nível, ó, meu não, amigo. Tem uma, tem, a gente tem que falar que tem uma que é melhor que as duas, que é a Jessie. A Jessie é um pitelzinho. A Jessie? Você acha? A Jessie tinha um cabelo estranho. Ela tem um cabelo com muito laque. A Jessie era mais velha. É, cabelo que não mexe. A policial Jane tem o cabelo azul e não é estranho. Eu tenho uma questão. Agora não é mais, né? Agora? Eu tenho uma questão. O Ash, beleza, ele tinha 10 anos de idade. A equipe Rocket era mais velha. Era mais velha. Devia ter, sei lá, 15, 17. Você tá chutando no... Não, é até um Cânone, é? O Cânone. Puta que pariu. Respeita o Cânone. Beleza, então. É certo. Assim terminamos mais um Não Ovo. Essa vez sobre Pokémon. A gente vai fazer umas pesquisas aí no Twitter do Não Ovo. Quero ver a resposta de todo mundo. Você que gostou do episódio, compartilha com os amigos aí. Faça igual a Mari Gracioli. Mande cerveja pra gente, mas além disso, né? Manda Converta cara velho. Seus manda mais, viu, cara velho, Mari? Muito gostão, bom. Bem gostosa mesmo. É muito boa. É. Muito obrigado. Além de mandar mais cara velho pra gente, você pode bater na casa de um amigo seu. Que pode, hoje em dia, né, o mundo tá muito moderno. Ao invés de você ir bater na casa do amigo, manda um WhatsApp. É meu WhatsApp. Bate o WhatsApp dele. É, bate, dá um 3 toques no WhatsApp dele lá. E aí, manda um episódio do Não Ovo pra ele conhecer. É, e manda um print pra gente de você conseguindo converter alguém um amigo WhatsApp. A ser não ouvinte do Não Ovo. Boa ideia. Gostou dessa ideia? Uma ótima ideia. Eu só tenho ideias boas, assim como o Ash. Muito obrigado, valeu! Sem medo das sombras que eu sei vão vir, tentar conquistar o que se perdeu, você e eu sempre com você, é assim que se deve ser, te amar, te compreender, seu amigo ser pra você. é como o sol que queima e faz tudo se ver. Sorrir é melhor por existir. Vamos. Engole, Cid. Comendo, qual é o nome disso aqui? Tô aqui comendo meu bolinho, você quer gravar podcast? É um croissant isso daí? Croissant, queijo de presunto. Tá muito ruim. É de queijo de presunto ou de presunto queijo? Você escutou essa história? É bom esse croissant, não tá bom? Mas você escutou essa história que eu contei aqui? Não. Eu cheguei lá no negocinho e falei assim, ô moça, tem croissant de queijo de presunto? Ela falou assim, tem presunto e queijo. Não, mas é diferente, porque o queijo e presunto tem mais queijo que presunto. Vai tomar no cu, mano. É sério, cara.